Portal do Arrocha. E esse foi o solinho que viralizou na internet. Aumenta o som, aumenta o som. O brabo tem nome. Tarcísio Sax Show. Chora, meu sax. Aô! Água dos carrais. Canta comigo, canta comigo. Não sei o que é que eu faço sem o seu amor. Eu nem estou sozinho, preciso de você. Eu bem como eu te quero, eu não posso te perder. Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta. Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar. Como você pode me dar o seu amor? Olha, ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar. Lembrar, lembrar, meu coração está em pedaços. E está em pedaços. Ah! E volte, amor, eu não mereço esse castigo. Mas pode até brigar comigo, mas não me deixe esta solidão. Volte, amor, eu sinto falta dos seus beijos. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Chora, meu saxofone, venha! Aô, paixão! Ei! O nome dele é Tarcísio Nascimento no sax. Dê mais uma chance, eu quero te mostrar como você pode me dar o seu amor. Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar. Lembrar, lembrar, meu coração está em pedaços. O sucesso do TikTok, o sucesso da internet. Vai! E volte, amor, eu não mereço esse castigo. Mas pode até brigar comigo, mas não me deixe essa solidão. Doidinho, doidinho. Volte, amor, eu sinto falta dos seus beijos. Mas vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Esse solinho ainda vai matar muita gente, doidinho. De cachaça. Coisa boa.